Portal do Arrocha. Não traga uma dose só não, traga o indutor. Tô sofrendo pra... Não deu pra acreditar quando eu te vi ali num bar sozinha, se entregando pra bebida, debruçada em um balcão. Você não sabia que eu estava ali presente. Ao te ver fiquei doente com sua situação. Eu sei que eu traí a sua confiança e hoje chora feito criança. A culpa é minha, mas eu vou te dizer. A confiança e hoje chora feito criança. A culpa é minha, mas eu vou te dizer: não é assim que você resolve. Eu fui.